frente. Todo fã de Bolsonaro é um grande imbecil. Quero que todos os fascistas vão pra puta que pariu. Todo fã de Bolsonaro é um grande imbecil. Quero que todos os fascistas vão pra puta que pariu. Sem ninguém é pra safado, camada de arrumado, analfabeto. Político é melhor ficar calado. Nem sabe o que segue ideologia, que prega fiscalizando o coalheiro. Tome conta da sua prega. Todo fã de Bolsonaro é um grande imbecil. Quero que todos os fascistas vão pra puta que pariu. Todo fã de Bolsonaro é um grande imbecil. Quero que todos os fascistas vão pra puta que pariu. Corrente de Facebook acredita cegamente. Discurso sem argumento, a mesma bosta incoerente. Corrente de Facebook acredita cegamente. Discurso sem argumento, a mesma bosta incoerente. Todo fã de Bolsonaro é um grande imbecil. Quero que todos os fascistas vão pra puta que pariu. Todo fã de Bolsonaro é um grande imbecil. Quero que todos os fascistas vão pra puta que pariu. Você faz parte do público do rap que apoia isso aí, mano? Papo Rex, tem certeza? Se você apoiar esse tipo de atitude, você é um bosta, mano. Simplesmente, mano. Eu não curti o papo de opinião, tá ligado? É porque, mano, foi muito engraçado. Foi que rimou bem, mano. Só que não foi nada demais. É isso que eu quero dizer, tá ligado? Pô, eu não gostei muito do som. Espero que você entenda. Eu não entendi, mano. Mas é isso aí. Cara, com você serviu, fique calmo, não se irrite. Na zoeira, o machete aqui nunca vai ter limite. Se liga, é nóis, cada vez mais sujo. Rimando a mil na velo do caramujo. Odeio fã de Bolsonaro, que acha que faz hit. Marreta no som intenso, que é crossfit. Quero uma festa punk, me mande convite. O lance é explodir, o inimigo com dinamite. Quero uma festa punk, foda-se a elite. Conheque pra vomitar e abrir o apetite. Não, force rap ruim, não é avançado. Autotune não vai salvar aquele flow cansado. Eu não curti.